0, and I believe that's across Amman at 050, is that correct? Serra, chame torre na frequência 098, decimal 95. 095, Serra. Approach American 229. Go ahead. Yes, you told us to descend to 050. Do we cross a fix at 050? Push para pouso, aguarde instruções. Certo, o Gostar tem condição de manter a vertical da NMAR. Gente, informa o Sikorsky 76 para pouso na 197. A número 1, tráfego, está cruzando o eixo da 10, reporte visual, ok? Mantenha 1000 pés, 1000 pés. 1000, aguardando, certo. Eu acho que a Mike Yankee informa o tráfego em sentido contrário, com 1000, Victor 10, em direção a Enrimar, a 1000 pés, descendo a 1000 pés, reporte com visual com o tráfego. Senta, sente, aeronave, amigos da Multicast, já girando aqui uma base curta para 17, com o trem baixo e travado, Oscar Mike Yankee. Gente, acha Mike Yankee autorizado pouso. Pistou no 7, o vento é calmo. Sim, hoje pousou no 7. Voidona, está autorizado VLSXC, prossiga para 2000 pés, reporte estabilizado. Duna, 2000 pés, autorizado VLSXC, reportará estabilizado 4-8. É o Gol 1095. Gol 1095, prioridade em área de decolar, pistão no 0, vento calmo. Alguém decola no 0, Gol 1095. Gol 7, autorizado o final da 17. Prioridade final, Zulu, Gol 7, aguarda na autorização de pouso. Gente, gostei. Gente, acho o Mike Yankee, solo 29, pátio 4, estação na frequência livre, bom dia. Abraço, bom dia. Serra, cruzar pouso, pistão 7, o vento é calmo. Gente, o Golfo Serra tem fixo da 17. 095, decolado 231, chame o controle no 20 decimal 8. 308, senhor, tenha um bom dia. Bom dia, Golo 095, Arbor 1 da Lerma. Luna 095, contato radar sua via, saída Arvo 1 para o nível de voo 360. Via 360, Arvo 1, Luna 095. Do Golfo Serra no solo aos 32, confirma o pátio, protege? Pátio 4, senhor. Autorizado, backtrack, reporte, pista livre, Zulu Golfo Serra. Azul 2796, ali em decola separada? Azul 2796. Temativo, estabilizado. Temativo, aí na frequência, no 8, decimal 95. 2295, grata. Pode voar, né? Foi o gol 1095? 1095, autorizado. Leva. Make it 229, send 2,000 feet, KNH 1016, clear to ILS, final report, status localizer. Send down 2,000, clear the ILS, X-ray to 10, we'll report established on a localizer, American 229. Zero, full ILS. Bomba 48, ajuste ao tímpano 096, autorizado pouso, pistão no 0, vento 180 graus, 02 nós. Autorizado pouso na pista 10, ajuste no 0 no meio, rumo a 48. Zulu Golfo Serra, bom dia. Já me mantei no 0. Ali mantei no 0, 2796. Mete 148, fala aos 36, à esquerda, no hotel, até o pátio militar, frequência livre estacionada. Vai se manter aqui no hotel. céu, eu gostaria de um sinal, pode ser. Autorizado decolagem de pistão 0, vento 180 graus, 03 nós. Autorizado decolagem azul 279. Bruno 095, chame centro Recife, na frequência 026.0, alternativa 28.8. 260288, Bruno 095, tem um bondinho, bom sábado. Bom voo. 22, Matheus Monteverde. Matheus. Azul 2772, ali mantém pichão zero. Ali mantém pichão zero, azul 2772. 907, look line. Institution 9, Roger, got send by to Cow Tower. Okay, fix that. That's lovely, obrigado, bom dia. Two two nine, contact tower frequency 118.95. 1895, American 229, call. Hotel Salvador, bom dia, 2796, Conde Nova. 2796, bom dia, avançado radar, subavia, saída Conde Uno Alfa para o nível de voo 170. Conde Uno Alfa via 170, 2796. Azul 2772, autorizado decolagem pistão 0, vento 180 graus, 03 nós. Autorizado decolagem pistão 10, 2772. Second 229, short final. Mega 229, QNH 106, continue approach, expect runway vacated. Mega 229. Okay, 229. Mega 229, clear to land runway 10, wind is 180 degrees, 03 knots. Clear land runway 10, American, 229. Azul 2772, decolado aos 40, chama controle no 20, decimal 8. No 208, tenha uma boa tarde, bom dia. Alpha departure, good morning, Azul 2772, Kura 1, Alpha departure. Azul 2772 with the contact live to 5160 Coral 1 departure. 160, under visa condition request flying Coral. Clear to fly Coral. Thank you, and request climb higher level 180. 25, climb to level 180. Okay, climb to level 180, Azul 2772. Passaria 2223, fez a linha e manter a pista no zero. A linha mantém no zero, passaria 2223. America 229 underground at 42, next right 121 decimal 9er. Underground decimal 9er, American 229. Seria 2223, precisa decolagem, pistando a zero, vento 180 graus, 02 nós. Viva decolagem iniciando, passaria 2223. Passaria 2223, decolado aos 43, chame o controle no 20.8, adicione no transponder 5251. Transponder 5251, e controle agora no 208, passaria 2223. Salvador, passaria 2223, Arboruno. Passaria 2223, bom dia. Aciona o código 5251 na via saída Arboruno para o nível de voo 180. 5251, Arboruno. Salvador 180, passaria 2223. Controle, recebe o transponder do passarinho do 2223? Passarinho 2223, negativo. Tá, gente, vamos alternar aqui o transponder. A chuva ficou autorizada, tá? Deixa eu postar um papá. Agora recebo com o 3.607. Ah, tá sim, então, obrigado. Passaria 2223. Não, papá, para cruzamento. Sorri, bom dia. Eu sou 4299, ponto espera, tá 1-0. 3 Roa, Elefa, evita formações. Autorizado. Presente, Elefa, 2223. 2-4. Desça para 4.000 pés, o ajuste é 1096. Bom, se desce para 4.000, 1096, eu chamei 63 e 9. Acho que o Golfo informe, pode seguir o acho que é o Golfo Kilo. Rocha, Golfo Uniforme, apenas confirmando a frequência do solo 219. Então a gente já confirma o 4299 autorizado a decolagem? Afirmas, o 4299 autorizado a decolagem, pistão no zero, vento calmo. E a decolagem está no zero, 4299. Azul 4299, decolado às 48, chama o controle 120, decimal 8. 208, bom dia, Azul 4299. Controle, bom dia, Azul 4299, passa 1600 pés. Azul 4299, bom dia, contato radar, suba via, saída Sango 1 para o nível de voo 340. Sobe via para o nível 340, Azul 4299. Velocidade voa direto Leda, Azul 4299. Autorizado, líder. Autorizado, líder, 5-2, mais lá. Controle Salvador, eu posso ir 2223, solicitar nível final 160. Saído 2226, autorizado, sobre manter 160. 160, 2223. Sinal 73, 3 aliado, decolar a pista no zero, vento 180 graus, 04 nós. Já na 63, o nono, vista para 2000 pés, o ajuste é 1096, autorizado e LSXC, reporte estabilizado. 2016, reportarei estabilizado, o Chané 63, o nono, obrigado. Do 2223, chame centro Recife na frequência 126.0, alternativa 128.8. 260, alterno 2228, obrigado, passaria 2223. Azul 4299, chame-se na frequência 125.1, alternativa 128.35. 251, 1835, azul 4299. Controle Salvador Rio 5973, decolando a escuta. Rio 5973, bom dia, contato radar, sobre a via saída Pulca para o nível de voo 330. Ok, via Pulca 330, fazendo a possibilidade de encurtamento. Gente. Mundial, bom dia, este é o Papadão Yankee Romeo Bravo. Yankee Romeo Bravo, bom dia, prossiga. O Yankee Romeo Bravo está decolado de Serra Índia com Índia, com destino a Serra Juliette, Alvembre Yankee, está com 02 a bordo, 0141 no transponder, certo? Tente, vai manter 500 pés. Afirmativo, 500 pés de descer até o destino. Você confirma o VOB? 02, certo. Copiado, reporte afastado 20 milhas de Salvador. Reportará na 20ª milha, grato. Controle Salvador, esse é o Papai Romeu Golf, Juliette Golf, na sua escuta. Papai Romeu Golf, Juliette Golf, prossiga. O Golf decolado de Serra Índia com Índia, com o mesmo destino da aeronave frente. Serra Juliette November Yankee, vai manter mil pés, sim, mano, 500 pés. Estou confirmando de Cativer Golf e Juliette Golf. Positivo, Papai Romeu Golf e Juliette Golf. Gente, mantenha 500 pés, você pode afastar 20 milhas de Salvador, só confirma o PLB. Tá o zero único a bordo, vai reportar na 20ª. Copiar. Azul 2796 está passando a posição Conde, serviço radar terminado, chame controle Aracaju, na frequência 120.3. Aracaju 203, azul 2796, obrigado, bom dia. 227 Radar terminado, PS Coral, acontece Ilhéus Approach, tipo com esse 120.1. 120.1, Papai Romeu Bravo, Serra Serra, prossiga. Lembrando que a Serra Serra decolou de Serra Índia com Índia, está com controle de Serra Juliette Noveno Yankee, está com 2 a bordo, o código da bancada é o 0162, vai mantendo 500 pés o Bravo Serra Serra. O Bravo Serra Serra já está ciente dos outros helicópteros que prosseguiram para Serra Juliette Noveno e reposte afastado 20 milhas de Salvador. Ciente da na frente, senhora, ele vai chegar 20 milhas fora o Bravo Serra Serra. C5963, autorizado do Bajeto Romeu Fox 08. Ok, direto Romeu Fox 018, Rio 5973, grato. Tá 3179, decolado às 1200, chama o controle, 1200.8. 208, obrigado, bom final de semana. Técnico equipamento. Poxa, a 6391 está estabilizado. Chame 6391, complete a aproximação e chame torre na frequência 18.95. 295, obrigado. Controle Salvador, 3179, bom dia. 09970, autorizado decolagem pista no zero, vento 1.80 graus, 04 nós. Salvador, bom dia, Xané 6391 estabilizado. Xané 6391, ajuste no 0 no 6, coxão de aproximação, guarde pista livre. Guarde pista livre, o Xané 6391. Oxalé 6311, autorizado pouso pistão no zero, vento 1970 graus, 05 nós. Autorizado pouso na pistão no zero, Oxalé 6311, obrigado. CD geral 9970, decolada aos 02, chame o controle no 20.8. 208, vai chamar, bom dia. 4-1-2-3-4-5. Controle, bom dia, Sideral 9970. Geral 9970, bom dia, mandato radar, suba via saída Momo para o nível de voo 340. Momo, 340, Sideral 9970. Quando possível, o Sideral 9970 aceita voar Nenim. Ativou incógnito aguardando Nenim. Incógnito aguardando Nenim. Muito obrigado, Sideral 9970. Baixa Golf Filtro, Isaliar e mantém o Puxão a zero. Golf Filtro, e mantém a zero. Xanel 63 no 1, no solo 04, direito no 21, decimal 9. 219, obrigado. Seria possível coordenar com o Recife para o de Rótima? Eu gosto de contato com o centro Recife da 3179. 3179. Já chegou o uniforme, precisa aliar e manter fechando zero. Salvador, bom dia, o azul da 7823, mantendo o ponto de espera, tá pronto. Mantendo o ponto de espera azul da 7823. Mantém. Baixa Golf Filtro, decolada 06, curva esquerda, referências visuais, chame o controle 120.8. Curva na esquerda, 108, grau, taxa Golf Filtro. Controle, bom dia, Tango Oscar Golf Filtro. Tango Oscar Golf Filtro, contato radar, submeteu o nível de voo 900 na saída Momo. 900 na Momo, confira isso ali, está livre da restrição de 3.000 pés da Momo. Está livre. Muito grato. Você só para uma centena na mão, mostra gostoso. Geral 9970, confirma a proa ideal para Nenim. Nenim, deixa eu checar aqui já de forma. Proa ideal é 350. Recebeu, geral 9970. Autorizado, vai direto Nenim. Direto Nenim, obrigado. 09979. Centro 1179, solicite Mote, vai diretamente ao centro Recife, frequência 0251, alternativa 22.35. A secundária é 12235. Afirmativo. Obrigado. Sucesso, eu acho que aposta no total. Chegou com uniforme, decolado aos 08, curva direita, referentes visuais, chama controle no 0.8. Direita, referentes visuais, 1208, lá chegou com uniforme. Controle em Salvador, Papatango Oscar Golf Uniforme. Papatango Oscar Golf Uniforme, contato radar, se manter o nível de voo 100 na saída Coral, 1 no Bravo. Pode manter o nível de voo 100 na saída Coral, 1 no Bravo, Oscar Golf Uniforme. Após 2.000 pés, vou direto Coral. Após 2.000 pés, direto Coral, Oscar Golf Uniforme. Geral 9970, chame Centro Recife, na frequência 125.45. Alternativa 126.85. 2545-2005, será o 970, obrigado, bom dia. Falou. É. Mantenha bons flashes na 6312. Azul 2783, autorizado decolagem pistão no zero, vento no 40 graus, 03 nós. Teve decolagem pro 2783. Chinem 6312, autorizado em manter pistão no zero. Sim, lá tenho. Azul 2783, decolado azul no 1, chame controle no 20.8. 208, grato, boa. Controle Salvador, bom dia, azul 2783, agora 1 eleva. 2783, bom dia, contato radar, se manter o nível de voo 160 na saída Arbor 1. Arbor 1, 0273. 2783, após 2.000 pés autorizado, vai eletro. Gente, após 2.000 pés, vai com eletro, 2783. Grato, senhora. O Bravo Serra Serra, sem frequência livre para coordenação, até o retorno. Decolagem pistão no 0, vento no 5.0 graus, meia dúzia de nós. 5.0, meia dúzia de decolagem. Qual o seu estimado de pouso em Barreiras? Estima no povo, senhorita, ao 1445. 1445, copiado. Reporte na interseção para ingresso, pista no 7. Bianca, o meu braço tem frequência livre para coordenação para os tráfegos dos locais. Até o retorno. Controle, o Golfo do Leste Golfo está do grama 20. Golfo Juliette Golfo, livrando a 20. Golfo Juliette Golfo, frequência livre para coordenação até o retorno. Obrigado, bom serviço. Adeus 1-3, chama o controle 120 decimal 8. 208, boa, até a volta. Chanel 63, 12, bom dia. Contato radar, sobre manter o nível de voo 350 via saída Fuca. 350 na Fuca, 63, 12. Do 4450, bom dia na chegada Bomed 1, desse manter o nível de voo 050. Bomed 1, 044, 050. Vai estar 4450? Autorizado. Muito obrigado, 4450. Dado ingresso, Golf Sierra Golf Yosha, reporte pronto para decolagem. Passando o Oscar Gorfilo, passando agora o 070 para uma centena. Condições visuais, propõe cancelamento, 1905 nível como final. Oscar Gorfilo, modificado as regras da 12097, sobre manter 1905. Ah, 1905, Oscar Gorfilo. Controlei 863-12, gostaria de escolher na proa de Aracaju, você tem? Isso não deixa autorizado Aracaju. Bora Aracaju, Itinema 3, 2. Na 3, 2, está autorizado o Romeu Fox 018. Graças, senhora, autorizado Romeu Fox 018, graças pela coordenação, Itinema 2, 2. Você é 148? 148 no hotel, forma que condições você coloca mesmo para 10. Sente, 148, desalinhado, decolar, pistão no 0, intenção hotel, vento no 40 graus, 07 nós. Está precisando de decolagem para 148, sente no hotel. Utilizado na Bomete para antecipar a chegada. Ok, 060 na Bomete 1, não vai para a Bomete. Vai, Thiago Frasco. Serão 25, decimal 45, alternativa 26, decimal 85, bom voo. 2545, 2085, boa, tá bom. Primeira nave. Gol 930, autorizado e TAP. Pelo índio, autorizar táxi, aporte na interseção para o ingresso pista no 7. Aguarde autorização para ingresso na pista. Chamar o controle 208, Rumba. Pega o flash, aguarde chamado de 1 minuto para decolar. Hotel Rumba 48. Rumba 48, está em contato radar, se mantendo de 100, via saída Coral Uno Bravo, após 2000 pés, voe direto Coral. Após 2000 direto Coral. Azul 4450 desça para 2000 pés, o ajuste é 0096 autorizado e ILSX3 reposta estabilizada. 2000 pés, 0096, ILSX3, puta lá. Os 30 desça para 3000 pés, o ajuste é 0096. 30. confirme 16 no 230. Azul 2783, chave de centro Recife, na frequência 026.0, alternativa 128.8. Chama Recife 260288, azul 2783. Grato, bom trabalho. Golf uniforme modificado a 1224, submanteu 085. Sou Salvador, bom dia, Golf. 2171, informação Índia. 2171, bom dia, na chegada Bonf, voe pelo 46 da chegada Bonf, descida para 4000 pés, o ajuste em Salvador no 096. Identificou na proa de pelo, descendo para 4000 com 1016, Gol 2171. Terra Golf Oscar, decolador 24, está presente, autorizado o cruzamento do campo, curva cheia, cruzamento da pista no zero, guardando transferência. Terra Golf Oscar, autorizado o cruzamento do campo, aguardando transferência. Terra Golf Oscar. Bravo pelo Índio, tentado a viagem na 7.